se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Já habituamos há cerca de 10 anos, portanto há quase uma década, a ter aqui uma banda em destaque, sendo que algumas vezes tivemos 7 destaques numa semana para conseguir dar vazão àquilo que era a produção. Hoje, no entanto, podemos dizer que temos ainda uma estreia. Não obstante, já há alguns anos mais deste programa, pelo menos há 15 anos, os Pala estarem aí a editar álbuns, e temos a falar agora deste 6º, o Arqueologia, pois bem, já ainda não tínhamos tido a oportunidade de falar com o Armando Teixeira. E esse pecado estamos a redimi-lo hoje. E é com prazer que damos aqui as boas-vindas ao Armando. Armando, bem-vindo aqui à Boa Nova. Obrigado, Pedro. Tenho um sonho em setembro, nosso foco em linha. Queremos encontrar quem seguir, Minerva, rosa e espinho. Tornar-te em algo útil é o que ando a tentar. A edição deste livro-disco, disco-livro, como queremos chamar o seu nome, Arqueologia, fez-os recuar ao ano 2007, aqui no caso, assim, caso tocam também, em que na altura falávamos com os Azeitonas, era o seu segundo disco, livro, e exatamente na altura chamado Rádio Alegria, em que despertava uma questão que era de que os livros são tributados a uma taxa de IVA reduzida ao invés dos discos que têm a taxa normal, de diferença de 6 para 23%. E na altura houve uma certa discussão. Quando pensou nesta criação deste disco, de algum modo, pensou neste aspecto fiscal ou há outras nuances para a criação deste Arqueologia? Acontece assim dessa maneira, e os livros são tributados de outra maneira. O que nós quisemos fazer com isto foi valorizar o objeto do está tão... as pessoas cada vez dão menos valor ao disco, não é? O disco saca-se, não é? A maior parte das pessoas sacam o disco, nem sequer compram, e o objeto não ligam nada ao objeto, não como nós fazíamos quando era o vinil, em que de facto o objeto era importante. E foi isso que nós quisemos fazer, foi valorizar o objeto e dar vontade às pessoas de comprar. Vamos começar por aí, pela parte do design. Não é os produtos prioritários que temos para fazer, mas aqui este merece ter um destaque, realmente o design. Naturalmente o Guarman Teixeira tem aqui o seu dedo também no gosto, de maneira como as coisas estão feitas. Mas, enfim, desenvolvam-nos um pouco a quem se deve este principal trabalho de que está aqui invertido, não só no disco, mas depois também com os anexos, que inclusive permite vir a colar onde quisermos. Exato, tem também todo o design e toda a concepção gráfica do disco foi desenvolvida pelo Paulo Romão Brás e pela Cristiana Coceiro. A Cristiana é uma designer e o Paulo Romão Brás é um artista plástico. E quando me foi feito o desafio para fazer este disco pela Editam, pela editora, pelo Carlos Lopes da Editam, que me pediram propuseram fazer um disco lido, eu logo pensei e ok, um disco lido e com quê, não é? Tem que ter um conteúdo interessante para as pessoas. Então pensei logo destes dois amigos meus e pessoas que eu admiro bastante e que admiro o trabalho deles bastante, desafiei-os logo para fazerem este disco comigo. Este disco é um pouco a meias com eles, não é? Há a parte da música que é bastante importante, mas depois também há a parte do design que é muito importante e a parte do livro. O livro, afinal, tem 68 páginas, justifica tanto como tanta citação como a parte do disco. Não é uma coisa que é acessório, não. Aquilo é pensado e tem um objetivo. Vamos encontrar o disco à venda? Nos escaparates do livro ou juntamente aos discos? Já me perguntei muito sobre isso, mas eu acho que se as pessoas quiserem procurar, acho que vão conseguir mesmo encomendar naquelas lojas normais, mesmo nas livrarias. Eu acho que nas livrarias vai conseguir encontrar este disco. Este aqui é o sexto disco de, por meio há aqui uma coletânea, mas assim, o sexto disco de Bala. Quem acha que vai à procura deste Arqueologia? Bom, espero descobrir. Quando... Nós temos de ser sinceros, as pessoas estamos a lembrar com algum tempo de antecedência à data de emissão, portanto, no momento em que falamos, ainda não está sequer disponível para venda. Portanto, exato. Enfim, isto, a essa distância, ou seja, no momento em que estamos a falar, provavelmente o disco saiu há um mês, permite-nos especular quem venha a procurar efetivamente este disco. Sendo certo que o Armando Teixeira tem a noção de que já há pessoas que estão à espera dos seus trabalhos. Sim, eu sei que há pessoas que nos acompanham ao longo destes anos e isso é gratificante, tenho noção disso e sei que há pessoas a procurar, mas também eu também gostava de chegar a outros públicos, não é? É isso que eu procuro sempre. O trabalho que eu faço com os Bala e mesmo este trabalho, acho que é um trabalho cuidado que merece ser descoberto pelas pessoas, porque nos dias que nós vivemos é tudo tão rápido, não temos maneira de saborear as coisas, nem de apreciar. E este disco é um pouco contracorrente, é um pouco um disco que é para ser saboreado, é um disco que eu gostava que fosse ouvido, não é obrigatório, não é? Mas acho que é um disco que fica bem ouvido do princípio ao fim, acho que é um disco que fica bem ouvir com o livro à frente, como quando eu era miúdo, quando ouvia um disco, gostava de ter a capa à frente e folheá-la e descobrir o que é que lá estava, não é? Os pequenos pormenores, as letras, essas coisas todas. E este disco foi feito isso, foi feito dessa maneira, para se descobrir. Tem um livro para se descobrir, para as pessoas irem descobrindo. Além disso, no próprio livro tem uns QR codes que vão permitir que as pessoas que o objeto viva para além do tempo em que é lançado. O que é que eu quero dizer com isto? Os QR codes permitem conteúdos adicionais que só estão disponíveis a quem tem o disco. E esses conteúdos adicionais são músicas antigas que podem relembrar ou conhecer de novo, não é? Ou músicas que as pessoas não conhecem, músicas antigas, como disse, músicas que não estão no disco, versões diferentes de músicas que não estão no disco, letras do disco, as letras das canções do disco, embora estejam algumas com algum design, mas não de fácil leitura, estão de fácil leitura num QR Code. Também vídeos, também cartazes, um cartaz que as pessoas tiram um código que está no disco, mandam um mail para a editora e recebem na volta do correio um cartaz. Pronto, tem muitas coisas que vão fazer com que este disco viva para além do seu tempo, penso eu. Daí a pergunta que eu tinha aqui já em algibeira. Arqueologia é o anti-efêmero? É um pouco isso. É também essa. Eu acho que é isso. Eu acho que é a tentativa de fazer com que este disco perdure. Aquilo que nós queremos fazer com estas coisas todas, com o livro, com os QR codes, com o cuidado na música, que teve muito cuidado, é o disco, de certeza absoluta, que eu sei que é o disco que eu mais trabalhei para ele, não é? É um disco, é o mais cuidado, é o disco que eu gostava que ficasse. Pronto, é um disco que tem muito também da maneira de fazer, tem muita preocupação na maneira como se fazem as coisas. Não é só o resultado final, mas também o processo é tão importante como o resultado final. Eu fui habituado em que a arte, isso faz sentido. E a música é arte, não é? E para mim isso faz sentido. Portanto, eu acho que este disco, com estas coisas todas, é um disco que vai ficar. E daqui a 10 anos as pessoas vão descobrir coisas nesse disco. E eu espero que daqui a 10 anos esses links estejam todos ativos e as pessoas ainda descubram, olha, que vão surgindo coisas novas. E eu vou tentar sempre que isso aconteça, que haja sempre um alimentar desses conteúdos ao longo do tempo, que não acabem. depressa, o melhor é esquecer. Desaperta esse nó, estica a pressão. Salta alto, claro que tens a temer. Deitar tudo a perder. Não há medo que não te faça viver. Não só os QR Codes de que aqui fala, mas o próprio facto de sair aqui um novo disco, livro, que há uma nova produção do Bala, faz crescer naturalmente as pessoas que venham a descobrir, eventualmente agora, para a primeira vez, Bala, faz isso também ir à procura, como nós dizemos que há álbuns anteriores, ir à procura daquilo que vem fazendo até aqui, sendo certo que podem fazê-lo via net, etc., mas há de haver sempre aquelas pessoas, como há pouco referiu, que querem ter o disco físico. Ora bem, nós fizemos aqui uma busca, ainda aqui em Berbe, e fomos à procura dos discos anteriores e não os descobrimos. Enquanto o autor, enfim, isso não é uma... Enfim, frustração, se calhar é o termo correto. Não sei, não, eu acho que as coisas ficam, as coisas vão ter um tempo. Quando eu morrer, depois logo penso nos discos que lancei e logo alguém irá à procura deles. Aqui agora, sinceramente, aquilo que me interessa são mesmo os novos e aqueles que estou para fazer. Os que já fiz, pronto, paciência, já acabou. Já, se quiserem, vão aos concertos e às vezes ainda tocamos um tema ou outro antigo. Mas essas coisas também têm um tempo. Se depois se justificar, eu acho que vai que houve alguns discos que marcaram, alguns discos de Bala que eu tenho a certeza e sinto isso, que marcaram de alguma maneira a época e foram importantes na altura em que surgiram. Portanto, no futuro logo se fará esses balanços. Agora o que interessa é o novo e é o que está a surgir novo. Tudo que não vem. No coração, guarda a tua raiva. aproxima certo no coração. Guarda a tua raiva, agora não vou falhar. Respiro fundo, aproxima certo no coração. Guarda a tua raiva, agora não vou falhar. Respiro fundo, aproxima certo no coração. Guarda a tua raiva, agora não vou falhar. Mas de facto, temos este que nos falou aqui com o Armando Teixeira, reportávamos a 2008, já lá vão uns anos, não tanto com a Onça, mas à altura por causa da participação, e falávamos precisamente da altura de Natal, com a propósito do UPA, portanto, de um lançamento feito por uma IPSS, a apoiar a questão das doenças mentais, não é? E na altura era um dueto com o Paulo Gonçalves, bem me recordo, com a Voa, não é? Portanto, e já lá vão uns anos desde então. Mas se quiseres vou fazê-lo sozinho, sinto ao de leve os pés no chão. Estás a um metro, não estranhas então, salta bem alto que eu quero fundo. Rio e choro tudo num segundo. Posso passar por ti sem olhar. Fica entre nós, não deixes andar. Ou voa, se queres. Quem sou eu para julgar? Não me estudes a mim. Sou tão normal, não me quero assustar. E mas fomos seguindo, e aqui na Boa Nova fomos passando pelo menos entre os singles associados àquilo que era a sua produção. Mas queríamos saber, facilmente, passados 15 anos, o que é que acha que mudou desde a edição desses discos para esta arqueologia? A minha maneira de ver, sei lá, eu não acredito que as coisas mudem assim tanto. O que eu sinto nestes 15 anos é uma conquista mesmo, é uma conquista de ao fim de 15 anos ainda conseguir fazer música, não é? Coisas que quando é preciso ser resiliente. Conseguir estar ainda a fazer música e a pensar nos próximos álbuns e a fazer álbuns, isso no fundo é a minha vida, e isso é uma conquista. Poder fazê-lo é que de facto o maior, o que é mais gratificante. O que mudou? Desde que não mude a vontade de fazer, desde que não mude, e por enquanto ainda não mudou, ainda não se desvaneceu, isso é que interessa. E essas coisas todas que eu, quando eu penso estes 15 anos todos, aquilo que eu penso mesmo, sinceramente, é a vontade que eu tinha a fazer música quando comecei, e a vontade que eu tenho agora, que é diferente, mas que é a mesma. Pronto, é feito de uma maneira talvez mais assertiva, talvez com menos falhanças, não é? Porque as coisas depois nós começamos a perceber bem como é que as coisas são feitas, não é? Mas de qualquer maneira o trabalho é a vontade é a mesma, e isso é que interessa. Uma das coisas que terá mudado, e isso se calhar podemos deixar, é que, enfim, antes mais, o Armando Teixeira é o homem ligado aos teclados, portanto, à programação. E, provavelmente mudou a tecnologia, né? Enfim, já não recuou ao Hammond, mas agora temos coisas muito diferentes, de marcas conceituadas, não é? Foi acompanhando essa tecnologia por um gosto próprio, porque, enfim, acha que consegue fazer as coisas agora mais fáceis? Este disco, esta arqueologia, também é um pouco contra toda essa tecnologia. Não é contra. não é? É um pouco contra a saturação que eu tenho pela tecnologia atual. Porque a tecnologia atual é demasiado fácil, as coisas são demasiado fáceis, as coisas são demasiado feitas para as pessoas. Raramente são aqueles artistas que eu vejo que de facto estão a construir alguma coisa de raiz. E as coisas já estão, já existe por todo o lado, os VSTs, é tudo os sintetizadores no computador e não sei o quê, é tudo muito simples. Não quer ser demasiado técnico, mas as coisas estão muito, muito simples. E aquilo que eu... E como são tão simples, às vezes não se dá o devido valor a cada som, a cada peça, a cada instrumento. Não, parece que as coisas não têm importância porque é tudo tão simples. O obtê-lo é tão fácil que as coisas não perdem o valor. Eu tenho acesso a toda a tecnologia atual, mas também tenho acesso à tecnologia do final dos anos 70, principalmente do final dos anos 70 e anos 80, que são os sintetizadores que nessa altura de facto foram revolucionários e que mudaram toda a música depois disso. Porque depois disso, aquilo, os sintetizadores agora e o que se faz agora é emular essas coisas antigas de uma maneira pior e mais barata. Pronto, basicamente é isso. E aquilo que eu procurei foi usar esses sintetizadores que eu ao longo dos anos fui adquirindo e fui tendo as possibilidades de usar. E então este disco até tem no final uma lista dos instrumentos usados, porque essa questão dos instrumentos usados é importante. É aquilo que eu dizia, a maneira de fazer também é importante. Eu não gosto dos facilitismos que existem agora em relação à música eletrónica, não gosto de coisas demasiado feitas. Então agora fui mesmo ao pormenor em que cada sonzinho é importante, mas cada sonzinho foi feito por mim e cada sonzinho foi pensado por mim e cada sonzinho tem a sua importância na música. Não é um som a mais que eu peguei num sintetizador virtual e escolhi de alguém que fez. Não, eu é que fiz aquele som. Isso é também a arqueologia dos instrumentos. Fora, estou só, não calma. músicos aqui, enfim, vêm inverter o talento neste álbum. Sem falar das colaborações, mas aqueles que lhe são mais comuns, como o Pedro Monteiro, agradecia que os apresentasse, efetivamente. O Pedro Monteiro foi o músico mais importante neste disco, que me acompanhou mesmo em tempo inteiro. Eu nunca tinha tido assim um músico que me acompanhasse como Pedro. Descobri-o por acaso, não nos conhecíamos, conhecemos há cerca de um ano ou dois, e houve uma grande empatia connosco, embora só um tema é que seja em parceria com ele, mas a presença dele está no disco todo e foi muito bem, muito importante. Ele toca principalmente baixo. E algumas percussões. Depois tenho também o Miguel Servini, que já é guitarrista, o Miguel Servini e Duarte Cabassa nas percussões, que também já me vêm acompanhando e acompanham também ao vivo, o Miguel na guitarra e o Duarte na bateria e percussões. Depois eu tenho também um convidado especial, que é o Rodrigo Amado, que é um excelente músico de jazz, um dos melhores saxofonistas portugueses, do Motion Trio, que tenho muito gosto em que ele tenha aceito o convite e era para tocar num tema e acabou por tocar em três, foi muito gratificante. Tenho também o Miguel Leiria Pereira, que é um contrabaixista que já toca comigo desde sempre, olha, desde de 94, até antes disso, que eu participo com ele assim esporadicamente e tenho sempre gosto em trazê-lo para as minhas coisas. O Bruno de Cruz também é um baterista, um excelente baterista que gravou dois temas e ainda vou gravar mais alguma coisa com ele, porque tem estes mesmos QR codes que vão permitir-me crescer com versões novas. Sim. E então já há uma música que é o Contra a Parede, que eu vou querer fazer uma versão diferente com bateria dessa música, então estará disponível nesse QR code no futuro, a seu tempo, e depois será noticiado. As orientais têm a Esho Makin, que é uma japonesa, que essa gravou mesmo cá em Lisboa, que esteve cá, estive até a tocar com ela e com o grupo dela, com um japonês que se chama Marcos Fernandes, de origem portuguesa, mas não falava português, falava mesmo inglês e japonês. E ela esteve cá no meu estúdio e gostou muito das músicas e quis logo participar nessa música, na vontade. Depois tomou este caminho, não é? Já tenho isto feito há bastante tempo, mas depois tomou este caminho. Nothing. parte e parte não vai ficar. Tudo bem para a vontade e essa não vai quebrar. Tudo vai fazer parte e parte não vai quebrar. Tudo bem para a vontade e essa não vai quebrar. De Hong Kong, que está a cantar em mandarim ou cantonês, não sei, mas também não sei muito bem o que é que ela está a dizer, mas também não quero saber. E gosto... Desde que tu estejas a dizer mal, não me deixa. Não, não está, não faz mal, até pode. Mas gosto do nem quis saber, nem podia ter pedido uma tradução, mas nem quis saber, porque eu gosto que também, pronto, ser levado pela sonoridade das palavras. Há dias, agora por piada, vou aqui interrompê-lo, a propósito de uma série qualquer norte-americana, que não me recordo o nome, que foram gravar em países islâmicos e que arranjaram lá, portanto, figurantes. E que alguns dos figurantes se entreteram a pintar lá umas coisas nas paredes. Portanto, e que depois, quando aquilo foi para o ar, é que houve alguém que disse o que estava na parede a dizer mal da própria série. Portanto, vamos ver se não corremos aqui esse risco aqui na arqueologia. Mas creio que não, que seria. Não, acho que não. Mas agora fica aqui a lebre levantada, vamos ver. Exato, não, acho que não. E falta ainda uma outra participação, então. E também falta uma filipina, mas essa canta em inglês. Canta em inglês e numa língua que eu não me lembro o nome da língua. Lá numa parte, não tem a mentir melhor, pronto, é que é Toy e que canta em inglês, como eu disse. Este acaba por ser um disco E até porque, como disse há pouco, umas foram gravadas cá em Portugal, outras foram, enfim, gravadas na origem, né? E que hoje, felizmente, as tecnologias também permitem isso, e acaba por ser um disco muito internacional. Isso, obviamente, o que tem estas colaborações, acho também que vai captar, eventualmente, nesses locais, ou nos residentes que cá conheçam esses dialetos, que, efetivamente, as pessoas venham procurar mais sobre a bala. Enfim, vai arranjar novos públicos para esta via. Não sei se isso terá assim, porque as pessoas também, sei lá, os chineses e os japoneses, principalmente os chineses, são uma comunidade um pouco fechada. Não Exatamente. Sei se têm essa abertura de mas talvez, não sei, sinceramente. O tempo dirá, não é? O tempo dirá. Há pouco, quando... Era engraçado que isso acontecesse, porque também tenho grande curiosidade pela cultura oriental, por isso é que também estão estas participações, e acho que o disco também tem um pouco disso, não só oriental, mas de umas culturas que não só a nossa, não é? Eu com este disco não sinto que seja um disco português, não é? Não é um disco, é feito por portugueses, mas não é um disco, não se pode dizer que tenha um cariz português, não é? Tem, há referências de Portugal e do mundo inteiro, mas também não renega nada, não é? Nem eu renego nada disso. Português com muito orgulho, claro. Cortar a corda, cortar. Armando, sabe que quem se estreia aqui na Boa Nova, enfim, não sabe, porque eu ainda não lhe disse, estreia, que a estreia cá tem sempre três desafios para passar. Espero que tenha paciência para eles. Vamos então a eles. Imagino que vem tocar aqui ao Oliveira do Hospital. E temos aqui um anfiteatro natural, está aqui nesse palco, que os dizem seus colegas são um magnífico palco, pelo menos a zona envolvente é muito, muito agradável, e que está aqui no concerto, mas que lhe permite trazer consigo duas bandas ou dois autores nacionais, e que seria o Armando a escolhê-los. Pois bem, quem é que Bala traria para esse concerto? Eu acho que pronto, não sendo assim, agora pensando assim de um... Assim, diretamente, aquilo que eu pensava era levar o Tiger Man e os Mirror People, as duas bandas que eu gostava. Muito bem, Mirror People e o Paulo Furtado, vinha de perto, vinha de Coimbra, portanto... E era perto e tudo. Legendary Tiger Man. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que vem aqui para o lado ali de Vila Formoso, né? E que mal chegam aqui a Portugal e dizem: ah, nós não pretendíamos ter a colaboração do Armando Teixeira no nosso concerto. Pois bem, de onde gostaria muito que viesse esse convite? Sei lá, olha, os Arcade Fire, que é capaz de ser das bandas que eu mais admiro. Já não é virgem esta escolha. Já não me recordo, mas efetivamente já houve umas quantas bandas que escolheram Arcade Fire. Agora, o terceiro desafio. Este é que dizem que é mais difícil. Vamos lá ver. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que convidam Bala para fazer uma versão de um determinado tema para entregar o tal disco. Pois bem, quem é que o Armando Teixeira gostaria de homenagear e com que tema aqui o faria? Um que eu não tenha feito, não é? Porque eu já fiz com o dos UHF. Exatamente, sim. mas um já o um fez também com o Carlos Paião, se me recordo. Não? Um disco que eu gostava de ter feito, e na altura até tive, há muitos anos que tive essa ideia para fazer, mas depois, e falava a muita gente, e acabou por ser feito de uma maneira que eu não adorei, era uma homenagem a um letrista, ao Ari dos Santos, uhum. Principalmente o disco O Homem na Cidade, do Carlos do Carmo. Gostava de fazer uma homenagem ao Ari dos Santos e a esse disco e a outros temas do Ari dos Santos e a outros temas que ele escreveu para o Carlos do Carmo, não só os do Homem, Homem na Cidade. Uhum. Sendo que esse é um disco de facto emblemático, não é? Além de emblemático, é muito bom. É, efetivamente, em termos de letra e a questão de estar a escolher o Ari dos Santos. Muito bem, está escolhido. O mal me quer desta cidade, que me quer bem, que me quer bem. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumar, com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa, bem amada, que mal me quis, que me quer bem. Pois bem, eu sou um feliz possuidor do Arqueologia. Portanto, desafio a quem esteja em casa, efetivamente, para fazer o mesmo, porque vale a pena. E é um disco, enfim, que já há algum tempo merece a atenção das pessoas, tendo em conta que vamos aqui a divulgá-lo a meio, quase a meio de dezembro. Portanto, está aí disponível e é uma boa aquisição para este Natal. É uma Natal. Boa prenda de Natal, não é? Ora bem, Herman, agradecer naturalmente a disponibilidade que estive aqui para Boa Nova. Iremos volta e meia bater-lhe ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer. Está o canal aberto da nossa parte e claro, só falta marcar a data. Agora a disponibilidade dessa nossa é total. Espero ir aí tocar a esse auditório tão bonito, natural. É, agora mais para o verão, não é? Porque se é natural deve ser um bocado frio. É, exatamente, sim, mas teremos muito gosto em receber por cá. Um abraço. Terei muito gosto em ir aí. Um abraço. Obrigado.